que sai de casa, meu ex-amor Amado Batista. Nosso programa sempre no melhor oferecimento, Safra Concretos. Construir é um desafio diário. Planejamento, dedicação, precisão. E para garantir a qualidade da sua construção, você precisa sempre do melhor concreto usinado do mercado. E com a Safra Concretos, você tem a tranquilidade de saber que está utilizando material de qualidade, produzido com tecnologia de ponta. Então, para fundações, lajes ou estruturas, ligue pra gente. Fale com um dos nossos consultores, iremos aí na sua obra. 339-9122-1887 é o telefone da Safra Concretos, o concreto usinado que é a escolha certa para a sua construção. Em breve, a Safra Concretos irá produzir pré-moldados e artefatos de concreto para oferecer soluções ainda mais completas para a sua obra. É claro, com a qualidade Safra Concretos. Oferecimento do melhor café. Café é Angelândia. Eita, cafezinho, hein? Café bom demais da conta, senhor. Sabor e aroma inconfundíveis, a melhor qualidade no melhor café. Direto da fazenda para sua mesa. São grãos cultivados e selecionados em um dos maiores centros cafeiros do país. Olha, para qualquer momento do seu dia, saboreie sempre o melhor café. Café tem que ser Angelândia. É o melhor para você e para sua família. Experimente você também o café Angelândia. É bom demais da conta, senhor. E você encontra aí supermercado e mercearia próximo da sua casa, tá bom? 8h47, tô com 2 kits do café Angelândia aqui, você que tá participando comigo, tá concorrendo a esses kits, né? Todos os domingos nós iremos sortear kits do café Angelândia para você, tá bom? Então você que participa, concorre a kits do café Angelândia. As últimas participações agora. Bom dia, quem fala comigo? Oi, Francis, bom dia, aqui é a Nicinha do Vista Alegre, manda uma moda bem boa aí para todos do Subestação, principalmente para minha mãe Clemência, que faz aniversário amanhã. Tchau, obrigado. Nada, abraço sim, abraço Ana Rodrigues, queria ouvir uma música com o Leandro Donado, não vai dar tempo de passar, né? Tem outras na frente, é por você que eu canto, oferecido pra minha filha Maísa Emanuele, meu marido Marinaldo e pra todos da Fazenda Vale Verde, bom dia. Bom dia, amigo querido Francis Mares, paz de Cristo pra você. Paz de Cristo, Zara. Quero parabenizar minha filha Deliane, aniversariante do dia aqui na Grota do Barulho, e mando um abraço pra todos os ouvintes, especialmente pra meu irmão, o Nelson, que é seu fã, que fica te ouvindo todos os domingos. Um abraço. Abraço, minha amiga, paz de Cristo, Zara, abração pra sua filha que hoje completa mais um ano de vida e felicidades, Nelson, meu grande amigo, sempre participando conosco de longe. Bom dia, Franza, aqui é a Neuza do Ribeirão do Vale, oferecendo música para Nascimento, para meus irmãos, para minha mãe Maria, lá na bateria do Riacho, né? Também para todos que estão ligados na programação, abraço, Franza, abraço, Neuza, mais um bom dia, Cleiton de Jundiaí, São Paulo. Franza, ofereço música Saudade da Minha Terra para todo mundo de Santo Antônio, para mim especial, para minha mãe Nice Silva, para minhas irmãs Maria e Andressa, no meu padrasto Geraldo. Tô com muitas saudades e logo, logo volto aí de novo para todos os ouvintes da rádio. Um abraço aí ao Cleito de Jundiaí. Bom dia! Oi, Francis Mares, aqui a Nália do Vila Operária, passando aqui pedir uma próxima música e toca uma modona para nós aí. Para mim curtir, pro meu marido Ismar curtir também, Maria no Vaquejador, Dona Eurídice São Lourenço, Clara lá no Espigão, a Cida Vicente no Sena e também pro seu Vicente e Dona Dola lá na Fazenda Chacrinha e para todos que estão curtindo Aranança. Abraço, Nália, bom dia Maria Valda, bom dia meu amigo Francis, curtindo a melhor, ofereço música para todos que estão ligadinhos, minha família para você, meu amigo, a paz de Cristo, abraço a todos da sua família, abraço Maria Valda, bom domingo, bom dia Sara, tudo bom Sara? Franz, manda um alô para minha mãe Raimunda, meus filhos Maria Eduarda, João Vitor e Valentina, para minha sobrinha Ana Clara, lá no Oletreiro, curtindo a programação, bom dia. Bom dia, Franz, é o Jurandir da Eletrônica, toca para mim aí, com Delmiro Delmon, qualquer uma música dele boa. Por isso para Lorena da Vila Operária. Obrigado. Abraço, Jurandir. Obrigado, meu amigo. Bom domingo, bom dia. Ô, Fresnel, bom dia. Que é o Ricardo aqui de Carbonita aqui. Ô, Ricardo. Obrigadinho no seu programa aqui. Manda um alusão para nós aí, toda a galera aí. Aqui do povoado do Mercadinho. Abraço a todos do povoado do Mercadinho. Abraço, pessoal de Carbonita. Bom dia, Franza, Rita da Grota do Barulho, manda música pra sobrinha Adeliane, aniversariante do dia, com votos de muitas felicidades, parabéns Adeliane. Mais um bom dia, Francis, queria mandar a próxima música, é a Nilza, né? É, Jaine, dia de formatura, ofereço meus filhos Maicon e Tainá, meu marido Tevaldo, com muito amor e carinho. Francis, fique com Deus também, Nilza. Mais um bom dia, Francis, aqui é a Idalina, e também o Bola, né? A Idalina e o Bola, queremos parabenizar a Adriele, o Ricardo e o Gabriel, aqui do Capucho. aniversariantes do dia com votos de muitas felicidades. Parabéns, bom dia. Bom dia, Francisco Mário. Eu sou o Elias. O Elias. Quero ouvir uma música com o Teodoro Sampaia, Desculpa. Ofereço para João Bugo, Valdivino, todo de Grosbarão e toda a equipe da Nans. Tchau, obrigado. Abraço, meu amigo. Bom dia, França. Toca uma moda boa para nós aí. Ofereço para todos da região do Pau Comprido, lá em Tamarandiba, né? Um abraço a toda a turma aí na sintonia. Bom dia, França do Bem, Raquel Cordeiro. Queria parabenizar uma pessoa muito especial, que é a prima Maria Rita, quem completou mais um ano de vida ontem. Desejo muitas felicidades. Bom dia, meu amigo, dá uma paz de Cristo. França deve passar Mato Grosso e Matias, o Remédio Bebê, para minha namorada Demira e para todos que gostarem. Um abraço, Dalmo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, França. Aqui é o Emílio de Tamarandiba. Tem como você mandar uma música para mim aqui? Feliz para Valda e José Nenes. E todos aí de Aricanduva. Um abraço, Enid. Um abraço a todos de Itamarandiba. Bom dia, França. Cacau Novaes, do Aparecida. Manda uma música de Camargo e Luciano. Linda, linda. Tô aqui sempre ligadinha. Bom dia também a Ivone. Abraço a todos os barulhenses pra você. Abraço, Ivone. Bom dia também a Rosana da Barragem. Oferecendo a próxima música pro seu amor, João Antônio. A filha Nuna Gabriele, a tia Bia, a Adriana, todos os irmãos de Aparecida, a Bete, do Laércio. Tia Rosa Elizabeth, minha cunhada Maria em Resplendor, bom dia. Francisma, bom dia. Elizabeth da Rosa Elianova, estou pedindo. Vovó, a casa da vovó. Mais um bom dia. Franz, bom dia. Eu ofereço música para todas as minhas irmãs, sobrinhas e cunhadas da minha família pela passagem do Dia das Mulheres. Me chamo das Dores, abraço das Dores. Finalzinho da programação, tem Gino e Geno, Trio Parada Dura, Jean Giovanni e pra finalizar, Rick Renner. 8h53. Morava pra alegrar o coração. Por isso eu peço licença pra que em vossas presenças eu possa desabafar. Na festa que comemora aquela que todos adora, que é a rainha do lar. Nós também lá no sertão faz a comemoração desta data tão querida. E é de nossa mãezinha que pegava nossa mãozinha e guiava os primeiros passos da vida. Mãe, oh que santa palavra que até Jesus pronunciava com tanta felicidade. Mãe merece adoração, seja lá no meu sertão ou seja aqui na cidade. Nós morava lá na roça, lá nós tem nossa paioça que hoje vive abandonada. Lá viveu nossa mãezinha que apesar de pobrezinha sempre foi resignada. Lutou pra criar os filhinhos sempre com tanto carinho, gostava de assim falar. Filhinho tenha cuidado, seja humilde e educado com todos que encontrar. Quantas noites ela passava que nem na cama deitava, passava a noite a meu lado. Meu filho tá delirando, será que ele está sonhando ou está adoentado? Sempre uma preocupação apertava o coração da minha velha querida. Veja que amor mais puro pelo filho, eu até juro que a mãe dá a própria vida. Mas um dia, meus amigos, lágrimas vêm quando eu digo isso que me aconteceu. Chegaram pra mim falando, caboclo, estão te chamando, sua mãezinha morreu. Senti um nó na garganta, minha tristeza foi tanta que nem podia falar. Por mais que eu imaginasse em tudo aquilo pensasse, não podia acreditar. Quando vi minha mãezinha, aquela santa velhinha deitada sobre um caixão, pensei, Deus de caridade, vós que é poder e bondade, dai a nós consolação. Por isso eu quero falar, quem tem mãe deve adorar. maltrate jamais, porque quando ela morrer, aí é que o filho vê a falta que a mãe faz. Muito boa. Não, mentira. Certeza absoluta. Você está ouvindo a melhor rádio. Boa de verdade. Aranãs. É o máximo. Meu pensamento vagueia nas praias da solidão. Vejo um barco naufragando nas ondas da ilusão. Vejo o começo do fim do sonho de um trovador. Vou erguer bandeira branca na batalha do amor. Onde o pensamento vai, eu vejo você, meu bem. No cintilar das estrelas, no calor do sol também. Até no ar que respiro, tenho um pouco de você. Não consigo reagir e não entendo porquê. Sabe onde eu tô, né? A gente sabe. Você está ouvindo a Rádio Aranãs. Uma boate, era quase meia-noite. Beber para esquecer quem me esqueceu. Quando vi sentada em uma mesa uma mulher com um problema igual ao meu. Ao meu convite ela sentou-se em minha mesa. Uma cerveja foi um brinde à nossa dor. E na espuma que cobria os nossos copos, um velho amor lugar ao novo amor. Espuma da cerveja vai acabando aos poucos. Espuma da cerveja quase me deixa louco. aqui. Queria tanto encontrá-la novamente, mas não consigo descobrir onde ela esteja. O nosso amor que nasceu entre dois copos morreu depressa como a espuma da cerveja. Espuma da cerveja. Preciso te encontrar. Foi uma saideira, né? Dos clássicos sertanejos. Daqui a pouquinho, um domingo especial. Mensagem só por escrito, daqui a pouquinho, a partir das 9, tá? Você que fez a programação, né? Do nosso clássico sertanejo, atendendo ao pedido de vocês. Obrigado, 95. Vocês estão ouvindo ZYC 825, canal 287, Rádio Aranãs 105,3 MHz, Capelinha, Minas Gerais, a número 1. Também no aplicativo e no site aranansfm.com.br. Final de semana imperdível, de 7 a 9 de março, Farnese Supermercados. Arroz Rei Arthur tipo 1, 5 quilos, R$26,98. Macarrão Vilma massa com ovos 500 gramas, R$3,99. Maçã de peito quilo, R$26,98. Alcatra bovina com maminha quilo, R$39,90. Batata extra quilo, R$2,89. Kaiser Latão, R$2,89. Farnese Supermercados. Aqui você é de casa. Ô, Vilma, você tá sem luz aí? Ah, tô sim, Bete. A CEMIG tá fazendo a manutenção da rede. Você não recebeu pelo celular? Ah, vacilei, Vilma. Tô vendo aqui agora essas modernidades, ô. Oh. Ah, menina, atualiza, Bete. Atualiza, porque aí dá pra se programar. Avisos de interrupção com antecedência. É assim que a CEMIG se liga em você. É só manter seus dados atualizados para receber. CEMIG, Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Seu domingo com a Aranãs fica melhor. Aumente o volume. Chegou a hora de viajar no tempo. Domingo especial. Domingo especial. Opa, tá chegando a hora de viajarmos no tempo com o melhor do flashback nacional e internacional. O sertanejo ficou para trás. Vamos agora até o meio do dia com a participação do amigo ouvinte até às 11, né? E você que participa comigo também no domingo especial, mensagens por escrito. Não atendemos mensagens de voz. E você que participa concorre a kits do café. Delicioso café Angelândia. É, são dois kits que eles sortearam logo mais no finalzinho da programação. Às 11:30 mais ou menos já estaremos dando aqui os resultados, tá bom? Obrigado pela companhia, pela sintonia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, você que tá acordando agora, vamos acordar. Hoje é domingo, dia 9 de março, temperatura em 26 graus no Planalto, em Capelinha, aproveite bastante esse domingo, um início de semana que já está começando com as bênçãos de Deus, com muita paz, com muito amor, com muitas alegrias, né? Com muita saúde na sua vida, tudo de bom para você. Simbora então com um domingo especial, trago agora ano 1985, década de 80, linda demais, roupa nova. Também na década de 80 tem Biggers e na década de 90, início de 90 tem Vaya Con Dios com What's a Woman, 98. Rádio Aranãs. Com Deus, com Words of Woman, 1990-1988, Eternal Prem, com Bingles, Roupa Nova Linda Demais, 1985, clássicos, né? É o domingo especial com o melhor do flashback nacional e internacional. 9h20 agora, nosso programa sempre no melhor oferecimento para você do Temperos Pilão Mineiro. É, sempre um novo tempero, um novo sabor, qualidade para o seu paladar, é qualidade mesmo. Uma grande variedade de temperos, urucum, o alisal, o tempero completo com cheiro verde, né? E muitos outros com a melhor qualidade. Ah, temos também, olha, condimentos para deixar suas refeições com o melhor sabor. O sal grosso pro seu churrasco, meu amigo e minha amiga, olha, não tem nada melhor do que um tempero delicioso, saboroso, para deixar sua comida ainda muito mais gostosa, ainda muito mais cheirosa, cheirosa, né? Aquelas ervas deliciosas, temos ervas finas, temos o orégano, né? A pimenta do reino, lemon pepper, a páprica doce defumada, picante, o chimichurri, tempero baiano, molhos de alho, bacon e muito mais. Olha, é uma grande variedade, você pode escolher. Leve para sua casa a melhor qualidade, o melhor rendimento. Leve para sua casa Temperos Pilão Mineiro. Também no oferecimento da Big Cell. O carnaval passou, mas a folia dos preços baixos continuam. Realme Note 60, 64 GB, bateria de longa duração, R$639. Temos o Motorola G04, 128 GB, com processador octa-core, R$699. Samsung Galaxy A06, 128 GB, câmera 50 megapixels, R$749. Oferta surpresa Big Cell, temos o Redmi 14, 256 GB por R$899. E mais ofertas? Você acessa no site bigcellshop.com.br. Lá você encontra as melhores ofertas, os melhores preços, o celular que você precisa e com as melhores condições de pagamento. Big Cell, Praça do Povo 22, no centro, ao lado da Transcap. Máximos Tecnologia. Para você que procura o melhor em tecnologia para sua empresa, olha, Máximos Tecnologia, o melhor em automação comercial, tem a indicação certa que é a Máximos, viu? E olha, tenha certeza, lá você encontra os profissionais adequados, profissionais altamente qualificados. Temos também emissão de nota fiscal eletrônica, relógio de ponto, emissão de certificados digitais, equipamentos de informática com os melhores preços da cidade. E cobrimos qualquer orçamento da região com pagamento facilitado em até 6 vezes no cartão. E tem mais, agora somos certificadora digital. Agende seu certificado conosco, ligue 33-3516-1996 ou 339-9982-6088. Estamos na rua Governador Baladares, 350, em Capelinha. Deixa eu dar um bom dia para a Cida. Oi, Cida. Franz, queria oferecer a próxima música para todas as mulheres que gostarem, em homenagem ao dia de todas as nós mulheres. Abraço a todas vocês. Bom dia, Francis, a Neide Aparecida. Oi, Neide, bom dia. Queria oferecer a próxima música, meus pais, José e Udete, no Ribeirão dos Francisco, meu filho, Erison, meu esposo, Valdeci, meu irmão, Adair, estamos todos ligados aqui no Ribeirão. Abraço a todos no Ribeirão dos Francisco aí. Abraço, Zé, abraço, Udete, tudo de bom pra vocês aí. Bom dia, Francis, aqui é a Ana Maria de São Lourenço. Manda um abraço pra minha mamãe, a Lourdes, lá em Tamarandiba, e minha madrinha Juramina Ilha, meus filhos e amigos e amigas, pra você, Franz, adoro seu programa, é nota mil, obrigado, minha querida. Abraço, Ana Maria, todos de São Lourenço. Fique sempre com a gente, viu? Todos os domingos estamos aqui agarrados, viu? Ah, e logo, logo estaremos também no Manhã Sertaneja. É, o Clube vai entrar em férias aí, se não me engano vai ser na semana que vem, ele vai estar despedindo, para que Francis Marques possa estar com você também na programação do Manhã Sertaneja às 4 da manhã. Olha, Vicente Catita oferece a próxima música pro Beto Paredão e também pro Didi. A Aliane oferecendo música pela mesma curtir, para sua amiga Bia, no Vila Operária. Franz, bom dia, Danivaldo, paz de Cristo, Danivaldo, a paz, meu amigo. Estamos aqui na Praça de Esporte, no bairro das Acácias, ouvindo a programação do Domingo Especial. Manda um abraço para toda a galera aqui. Engenheiros do Havaí, se possível, Infinita Harry, é a próxima. Um abraço pro Ismar no Vila Operária, me pediu Lara Fabian. Um abraço também pro Júlio César, queria mandar um abraço, minha mãe Maria de Lourdes, na Fazenda Alagadiço. Um abençoado dia, amém, para você também, abraço Júlio César. Mais um bom dia. Franz, aqui é a Ana Rodrigues, gosta de ouvir uma música com Raça Negra, maravilha, oferecendo para minha filha Maísa Emanuele, pro meu marido Marinaldo e para todos da Fazenda Vale Verde. Um bom domingo para você, tudo de bom para você também, um abraço a Ana Rodrigues. Mais um bom dia, Francis, aqui é Ismael, um abraço a todos, abraço Ismael, tudo de bom para vocês. Bom dia a Eliane Sena de Padre João Afonso, queria ouvir a música We Are The World, Me Say For Africa, se for possível. Um abraço aí, Eliane Sena de Padre João Afonso. Vamos agora com Engenheiros do Havaí. Estamos vivos. você. Quando eu vivia e morria na cidade, eu tinha de tudo, tudo ao meu redor. Mas tudo que eu sentia era que algo me faltava. E à noite eu acordava apanhado em suor. Não queremos lembrar o que esquecemos, nós só queremos viver. Não queremos aprender o que sabemos, não queremos nem saber. Sem motivos, nem objetivos, estamos vivos e é só, só obedecemos a lei da infinita highway. Highway, oh, highway. Escute, garota, o vento canta uma canção, dessas que a gente nunca canta sem razão. Me diga, garota, será a estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não, mas nem por isso ficaremos parados, com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre, se tanta gente vive sem ter como viver. Estamos sós e nenhum de nós sabe onde quer chegar. Estamos vivos sem motivos, que motivos temos pra estar atrás de palavras escondidas nas entrelinhas do horizonte dessa highway. Silenciosa highway. Quer saborear aquele frango assado, suculento e aquele tempero delicioso? nhaque você encontra frango assado Simvas e Darla, acompanhado de batatas e aquela saborosa farofa. É só mandar um WhatsApp que entregamos no conforto do seu lar. 991361112 ou retirar na Rua Alemanha 415, Jardim Aeroporto. Um sabor simplesmente especial. Final de semana imperdível, de 7 a 9 de março, Farnese Supermercados. Arroz Rei Arthur tipo 5 quilos, R$ 26,98. Macarrão Vilma massa com ovos 500 gramas, R$ 3,99. Maçã de peito quilo, R$ 26,98. Alcatra bovina com maminha quilo, R$ 39,90. Batata extra quilo, R$ 2,89. Kaiser Latão, R$ 2,89. Farnese Supermercados, aqui você é de casa. Opa, estamos de volta, 9:32, 9:32. Programa Domingo Especial, sempre no melhor oferecimento Safra Concretos. Na Safra Concretos, a nossa prioridade é a qualidade que sua obra merece. Conte conosco para a concretagem perfeita e sempre com a confiança que você precisa. Utilizamos tecnologia de ponta, produção computadorizada, garantindo eficiência máxima. Safra Concretos, a sua obra merece sempre o melhor. Ligue pra gente, fale com um dos nossos consultores, 339-9122-1887. Em breve a Safra Concretos irá produzir pré-moldados e interfaces de concreto, olha, para oferecer soluções ainda mais completas para sua obra e sempre com a qualidade Safra Concretos. Nessa você confia. Também no oferecimento do melhor café, Café Angelândia, né? Aqui sim é café bom demais da conta, sou. Já tomou o seu? Ainda não? Olha, é pau para toda obra, viu? É isso mesmo. Durante o dia todo você pode tomar o melhor café, sabor e aroma inconfundíveis, a melhor qualidade do melhor café direto da fazenda para sua mesa, né? São grãos cultivados, selecionados em um dos maiores centros cafeiros do país. Olha, para qualquer momento do seu dia, saboreie o melhor. E o melhor café é Café Angelândia, para você e sua família, viu? Experimente você também o Café Angelândia. É bom demais da conta, senhor. Tá esperando o quê? Tô com dois kits do Café Angelândia para sortear para você daqui a pouquinho na programação do Domingo Especial e também você que participou do Clássico Sertanejo. Deixa eu dar um abraço, vamos lá. Franz, bom dia. Aqui é o Hélio Acácio. Tô aqui no litoral norte de São Paulo, praia de Camburi. Um abraço, queria mandar um abraço para toda a minha família lá na Fazenda Santa Cruz, Ponte Velha, minha mãe Maria Eudócia, meu pai Geraldo, e um grande abraço a vocês aí da rádio, número 1 do Vale. Um abraço, Hélio, obrigado. Bom domingo, boa semana para vocês aí, viu? Bom dia, Franz, aqui é Amanda Martins. Oi, Amanda, bom dia, como vai você, tudo bem? Franz, tô ligadinha na melhor sintonia. Toca para nós Alphaville, Big in Japan, pra gente curtir, obrigado. Abraço também para a Loura de Aricanduva. Abraço, Francis. Bom dia, que é o Vicente. Desejo um ótimo domingo para você, para todos os ouvintes. Obrigado, Vicente. Na oportunidade, queria que você tocasse para mim Marisa Monte, Amor, I Love You. Fique com Deus, obrigado. Um abraço para você, Vicente. Com Deus também. Bom dia, Francis. Aqui é a Rita de Aricanduva. Mandou um alô pro meu pai Antônio, aniversariante do dia de amanhã, com votos de muitas felicidades. Também um bom dia para Andressa, do Cidade Jardim. Tomando aquele cafezinho, viu, Francis? Ouvindo a melhor da região. Ótima semana para todos nós. Um abraço, Andressa. Tudo de bom para vocês aí. Bom dia, Silvano Chaves. Tô ligadinho no programa, viu? Mandou um abraço para todos os atleticanos. Obrigado por me atender. Um abraço a todos os atleticanos. Um abraço, Silvano Chaves. Detonou a América ontem, nem amassou, né? É brinquedo, não. Maria da Conceição, da Fazenda Lagadiço. Eu ofereci a próxima música, meus filhos Julietes e Gabriel, minha mãe Josina, minhas irmãs Marlene, Marli, Marinalva, a Diana e também pra Aline, pra Claudenice e Santo Antônio do Fanado, pra todas as mulheres da região. Ontem foi o nosso dia, né, Francis? Obrigado por me atender, fique com Deus, ótimo domingo abençoado pra todos nós, amém, um abraço aí, Maria da Conceição, da Fazenda Gadis. Maria, ontem foi um dos dias, né? Comemorado, né? Mas todos os dias são dia de vocês. Parabéns a todas as mulheres guerreiras, maravilhosas. Deus abençoe a todas vocês, viu? Mais um bom dia, Jair Montila. Bom dia, Francis. Hoje vou destampar mais cedo, viu? Tá na hora já, Jair? Toca Patrick Swayze pra mim com She's Like the Wind. Um abraço, Jair. Tudo de bom pra você. Bom trabalho aí, viu, Jair? Abraço, Franz Valdete. Oi, Valdete, do Bugambino 2. Mandar um alô pra Lúcia, Sebastião, Rafael, Ana Laura. Também pra Danadinho, ainda. Maria, Elisângela, Gelson, José e todos na ilha. Abraço, Valdete. Bom dia, Francis. Elisete Gomes, toca pra nós Nazaré, daqui a pouquinho Dream On, né? Minha amiga Beta também, que curte bastante, né, Beta? Abração pra vocês aí. Did I ever tell you? Atendendo seu pedido, Lara Fabian, I Will Love Again. Na sequência, Raça Negra e We Are Safe for Africa, We Are the World. Even now. our dreams. And if all the talk is crazy and you don't know what I mean, does it really matter? Just as long as I gente, você é top, você é tudo, você é demais, ouvinte Aranãs, a rádio que tem você. Nossas vidas, você e eu. Que bom amar, maravilha. passado de volta aqui, na 105. As one, there are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. All a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we USA for Africa, We Are the World One, era 1985, domingo especial, prazer ter a sua companhia, a sua sintonia, 9h46 da mais ouvida. Deixa eu dar um abraço pro meu amigo Eufrásio, teve aqui com o Chinelão, né? Chinelão teve aqui na rádio visitando a gente. Chinelão faz a madrugada, né? Na rádio Itatiaia, né? Junto com o Gutenberg, teve aqui passando na rádio Nanãs, também tava lá abraçando a Mamusca, um abraço Eufrásio, abraço a mamãe, a Mamusca aí, esse que sempre curte nosso programa. Curte demais o domingo especial com o melhor do flashback, né, Eufrásio? Abração, meu irmão, bom domingo, boa semana pra você, Deus abençoe você, ama a música aí, tudo de bom pra vocês aí, tá bom? 9:47, domingo especial, tem oferecimento do Temperos Pilão, um novo tempero, um novo sabor, qualidade para o seu paladar, né? Uma infinidade enorme de temperos e condimentos pra você, meu amigo, e com a melhor qualidade, o melhor sabor, o melhor aroma, né? Pra sua comida ficar deliciosa. Urucum, alho e sal, tempero completo com cheiro verde, a pimenta do reino, sal grosso, e muitos outros com a qualidade Pilão, molhos e condimentos deliciosos, meu amigo. Olha, pode deixar sua revisão daquele jeito, ó. É, mamussa cozinha, aquela comidinha gostosa dela, é com Temperos Pilão Mineiro, meu amigo. A linha completa de condimentos, você se encontra em temperos na linha Temperos Pilão, e olha que qualidade, que rendimento, viu? Não deixe de comprar, deixe na sua casa a qualidade, meu amigo, não perca tempo. Olha, o carnaval passou. Mais apolidos, preços baixos continuam com preços inacreditáveis na Big Cell. Realme Note 60, 64 GB, bateria de longa duração, R$639. Motorola G04S, 128 GB, processador octa-core, R$699. Samsung Galaxy A06, 128 GB, câmera 50 megapixels, R$749. Oferta surpresa Big Cell Redmi 14, 256 GB, R$899. Mais ofertas? Acesse da sua casa aí, bigcellshop.com.br. No nosso site você encontra as melhores ofertas, olha, as melhores condições de pagamento e o celular que você precisa. A Big Cell fica Praça do Povo 22 no centro, ao lado da Transcap. Máximos Tecnologia, para você que procura o melhor em tecnologia e automação comercial. Para sua empresa, a indicação Máximos Tecnologia. Profissionais altamente qualificados, emissão de nota fiscal-eletrônica, relógios de ponto, emissão de certificados digitais, equipamentos de informática com os melhores preços da região. E cobrimos qualquer orçamento, hein? Com pagamento facilitado em até 6 vezes no cartão. E tem mais, agora somos certificadora digital. Agende seu certificado. Ligue pra gente, telefone 33-3516-1996 ou 33-999-8268. Atendemos a toda a região. Máximo Tecnologia, Rua Governador Valadares, 350, em Capelinha. Bom dia, bom dia! Quem participa comigo? Francis, bom dia. Aqui é a Margarete. Queria ouvir Michael Jackson com Thriller. Oferecer pra mim mesma, curtir, pra todos que gostaram da música, daqui a pouquinho pra você. Francis, bom dia, meu nome é Luana. Oi, Luana, moro aqui no bairro Vista Alegre. Estou acompanhando o programa, queria ouvir a música Send Me Angel com Scorpions, linda canção, viu? Eu oferecendo pra todos os ouvintes, pra minha mãe Ninha, minha filhinha Luna Maria, também pro meu tio Ticão, lá na comunidade do Espigão, que é um grande fã do Scorpions. Um abraço aí a Luana, do bairro Vista Alegre. Francis, Maria Aparecida Alves, bom dia, tudo bem com você? A paz de Cristo, tô na sintonia. Bom dia, minha amiga Maria Aparecida, obrigado pela sintonia. Francis, Regina, bom dia, um abraço para todos que estão na escuta, mais um bom dia. João Persiana, de Nova Serrana, manda um alô para minha mãe Judite, em São Lourenço. Francis, bom dia, aqui é o Soneca, tô aqui no Coque do João, eu, Nelson e toda a turma, manda um alô aqui pra todos nós curtir de boa a música pra nós aqui. Um abraço a todos no Corpo do João. Abraço Nelson, Soneca e toda a turma aí na sintonia. Francis, bom dia, Tamara. Queria mandar um alô pra minha mãe, Tina, meu pai Adilson, pra Cido, Gerson, lá no Fanado Cisqueira, em sintonia. Tá no sorteio já, viu, Tamara? Abraço pra você, Tamara Heloísa, na sintonia. Quem participa comigo já tá participando aí da promoção do café Angelândia. Em breve teremos também mais kits aqui do Temperos Pilão pra você. É, justamente. Nilza, bom dia, Franz. Manda uma música pra todos meus filhos, Maicon, Tainá, meu marido Tebaldo, com muito amor e carinho. Que Deus abençoe esse domingo. Pra você também, Nilza, pra toda a sua família. Atendendo seu pedido, Big in Japan, Alphaville, 951. especial. Os melhores anos. Melhores anos. So far away from me. Na melhor rádio. You're so far from me. Aranãs. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente. E a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Amor, I love you. My tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror, and all I see is is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. I feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I am anything she needs. She's like the wind. ZYC 825, canal 287, Rádio Aranãs 105,3 MHz, Capelinha, Minas Gerais, a número 1. Também no aplicativo e no site aranansfm.com.br. Final de semana imperdível, de 7 a 9 de março, Farnese Supermercados. Arroz Rei Arthur tipo 1, 5 quilos, R$ 26,98. Macarrão Vilma massa com ovos 500 gramas, R$ 3,99. Maçã de peito quilo, R$ 26,98. Alcatra bovina com maminha quilo, R$ 39,90. Batata extra quilo, R$ 2,89. Kaiser Latão, R$ 2,89. Farnese Supermercados. Aqui você é de casa. Sabe aquelas notícias que a gente ouve por aí e já quer contar para todo mundo? Essa é uma delas. A CEMIG está trazendo mais energia para nossa região. Aqui no norte de Minas, foram construídas 23 novas subestações. Isso significa um fornecimento de energia mais estável e de qualidade, beneficiando mais de 1 milhão de mineiros. Uma novidade que dá gosto espalhar por aí. Saiba mais em cemig.com.br. CEMIG Minas Gerais. Governo diferente, estado eficiente. De volta, é bem rapidinho, né? Domingo é gostoso demais, e muito mais músicas pra você. 10:03 agora, bom domingo, 27 graus no Planalto e Capelinha, 9 de março de 2025. Manda um abraço pra você que tá participando comigo, agradecendo desde já pela companhia, pela sintonia. Franz, bom dia, paz de Cristo e o amor de Maria, salve Maria. Ana Paula do Vista Alegre, Ana Paula, essa próxima música Alphaville pra mim, todos na escuta, tocamos agora há pouco, né? Com Big in Japan, um abraço, Ana Paula, todos do Vista Alegre. Mais um bom dia, Franz, bom dia, Alice do Piedade, manda uma música pra minha neta Isabela, que está fazendo aniversário hoje, parabéns Isabela, felicidades, um abraço aí, da sua vovó Alice. Mais um bom dia, que é áudio, nós não atendemos áudio na programação de agora do Domingo Especial, só por escrito. Minha amiga Beta, meu hino, França, oferece pra você e todos os atleticanos. Dream On, tá chegando a sequência. Minha amiga Beta na sintonia, feliz da vida. Meu amigo Jair Montila, o tio aí, Patrick Suez, né, que me pediu aí. Ô, França, ouvindo essa música, vou tomar uma Montila dupla. Ô, coisa boa, hein? Abraço também para o Paulo na sintonia, queria ouvir a próxima música. Eu preciso pra minha mãe, Mundinha, meu irmão, o Isaías, cunhada Deise, meu sobrinho Lourenço, lá em São Caetano do Lino, pra minha esposa Miriam, lá no Bourbon, também curtindo a programação. Abraço aí a todos. Abraço, Paulo, tudo de bom pra você aí. 10:04 agora. Dream On, 1982, Nazaré. Dream On. Passado de volta, aqui na 105. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem. Thank you. Michael Jackson, clássico. Agora são 10h18. Nosso programa sempre no melhor oferecimento para você da Safra Concretos. Olha, o tempo é crucial na sua obra, não é mesmo? E nós da Safra Concretos entendemos isso. O nosso concreto usinado não só garante agilidade com o trabalho rápido de uma equipe especializada, mas também eficiência máxima do concreto. Olha, com produção computadorizada, garantimos a mistura ideal para cada necessidade. Liga agora mesmo, fale com um dos nossos consultores e iremos aí visitar sua obra. O nosso telefone é 83 99122-1887. Fácil, né? Anote aí, coloque na agenda do seu celular 99122-1887, telefone da Safra Concretos. O concreto usinado, a escolha certa para sua obra. E em breve, a Safra Concretos irá produzir pré-moldados e artefatos de concreto para oferecer soluções ainda mais completas para sua construção. Café Angelândia, aqui sim é café bom demais da conta, sua. Olha, sabor e aroma inconfundíveis. A melhor qualidade no melhor café. Direto da fazenda para sua mesa. Grãos cultivados selecionados em um dos maiores centros cafeeiros do país. Olha, a qualquer momento do seu dia, saboreie sempre o melhor café. Café tem que ser Angelândia, é o melhor para você e sua família. Não fique na mesmice, não. É, experimente você também o café Angelândia. Experimente. Eu te dou a garantia que você vai adorar. É bom demais da conta, só. Café tem que ser Angelândia. Olha só, hein? Olha, deixa eu mandar um abraço pra você. Você concorre a kits do Café Angelante no nosso programa Domingo Especial. Você que participa, né? Mandar um abraço aqui. Terezinha, do Costa da Sicília. Franz, queria mandar um alô pra todos da sintonia do seu programa, especialmente mesmo a curtir. Um abraço aqui também pra Tininha de Angelândia. Me pediu sim de Lauper. Ô, Tininha, toco sim. Já tá já na listinha aqui da promoção do Café Angelândia, tá bom? Um abração pra você, Tininha. Mais um abraço aqui. Franz, bom dia. Bom dia, aqui é a Tina. Ô Tina, queria ouvir a próxima música, oferecer pro meu esposo Adilson, minha filha Tamara Heloísa, minha sogra Iria, para toda a minha família e para você. E gostaria de participar da promoção, já tá participando do sorteio, Tina. Abração para vocês aí na sintonia. Um abraço ao José Novaes, lá no bairro Aparecida, sempre ligadinho com a gente. Abraço, amigo, abraço, José Novaes. 10h20, domingo especial. Espanhola, sai Guarabira. Chorar, te amo. enxergarem. Eu queria te falar que eu preciso, eu tenho que ficou no lugar. Eu quero quebrar essas cicatrizes. Eu vou enganar o diabo. Eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto. Eu quero roubar no seu jogo. Eu já arranhei os seus discos. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha pra mim. Nada ficou no lugar. Eu quero entregar suas mentiras. Eu vou invadir sua aula. Queria falar sua língua. Eu vou publicar seus segredos. Eu vou mergulhar sua guia. Eu vou derramar seus planos, o resto da minha alegria. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha pra mim. Só musicão, só diversão no seu domingão. Tomorrow lies, I'm waiting to be born. breathe shallow deep inside of me. Quer saborear aquele frango assado, suculento e aquele tempero delicioso? Aqui você encontra frango assado Simvas e Darla, acompanhado de batatas e aquela saborosa farofa. É só mandar um WhatsApp que entregamos no conforto do seu lar. 991361112 ou retirar na Rua Alemanha 415, Jardim Aeroporto. Um sabor simplesmente especial. Final de semana imperdível, de 7 a 9 de março, Farnese Supermercados. Arroz Rei Arthur tipo 1, 5 quilos, R$26,98. Macarrão Vilma massa com ovos 500 gramas, R$3,99. Maçã de peito quilo, R$26,98. Alcatra bovina com maminha quilo, R$39,90. Batata extra quilo, R$2,89. Kaiser Latão, R$2,89. Farnese Supermercados. Aqui você é de casa. As melhores músicas. Rádio Aranãs. De volta no nosso domingo especial com as melhores músicas do passado pra você. Que programa gostoso, né? E você que faz a melhor programação do nosso rádio, né? É sempre um grande prazer receber a sua companhia, a sua sintonia e a sua participação aqui na Mais Ouvida. E você participando, você concorre a kits do Café Angelândia, delicioso Café Angelândia. Olha, meu amigo e minha amiga, vamos falar um pouquinho sobre o melhor tempero de Capelinha de toda a região. Tô falando do Temperos Pilão Mineiro, um novo tempero, um novo sabor. Olha, qualidade sempre para o seu paladar, né? Você que já tem um Temperos Pilão na sua casa, você já sabe, né? A comida é deliciosa todos os dias da semana, é isso mesmo. Temperos como urucum, temos o alho e sal, tempero completo com cheiro verde, a pimenta do reino, sal grosso pro seu churrasco. Olha, ervas finas, orégano, o lemon pepper, né? Que é bom pra você fazer aquele tempero gostoso nas carnes. A páprica doce, defumada e picante, você que escolhe. O chimichurri, né? Chimichurri, o tempero baiano, molhos de alho, bacon e muito mais. É uma grande quantidade e qualidade de temperos maravilhosos e condimentos. E é pra deixar suas refeições com o melhor sabor. Olha, temperos e também condimentos. Uma linha completa, com o melhor sabor, melhor qualidade e melhor rendimento. Temperos Pilão Mineiro. Leva pra sua casa, Temperos Pilão Mineiro, é o melhor pra você. Olha, o carnaval passou, mas a folia dos preços baixos continua. Um Real Minote 60, 64 GB, bateria de longa duração, R$639. Motorola G04S, 128 GB. Processador Octa-Core, R$699. Samsung Galaxy A06, 128 GB. Câmera 50 megapixels, R$749. Oferta surpresa Big Cell Redmi 14, 256 GB, por R$899. Mais ofertas? Acesse da sua casa nosso site Boas Compras, BigCellShop.com. www.ferrovia.com.br. Lá você encontra uma grande variedade de aparelhos pelos melhores preços e as melhores condições de pagamento. Estamos na Praça do Povo 22, no centro, ao lado da Transcap. Máximos Tecnologia, para você que procura o melhor em tecnologia e automação comercial para a sua empresa, a indicação certa, Máximos Tecnologia. Olha, profissionais altamente qualificados, emissão de nota fiscal eletrônica, relógios de ponto, equipamentos de informática, emissão de certificados digitais e com os melhores preços da cidade. Cobrimos qualquer orçamento da região com pagamento facilitado em até 6 vezes no cartão. E tem mais, agora somos certificadora digital, viu? Agende seu certificado conosco, telefone 33-3516-1996. 33999826088. A Máximos está na rua Governador Valadares, 350, em Capelinha. Bom dia para Rosélia Barbosa, do bairro Nações, oferecendo música para sua filha Isabelle pela passagem do seu aniversário ontem, para 7 anos. Oh, parabéns, um abraço para Isabelle, que completou 7 aninhos ontem. Felicidades mil, tudo de bom para você. Um abraço, Rosélia. Mais um bom dia. Franz, quero participar do sorteio. É a Nena, mora em Angelândia. Esse é o meu café preferido de todas as manhãs. Ô, Nena, é gostoso, não é? Ah, maravilha. Café tem que ser Angelândia. Você que não experimentou, meu amigo, experimente. Você vai adorar, viu? Viu lá o café Angelândia do supermercado? Compre, fale que o Francis que indicou, viu? Você vai gostar muito. Igualzinho um tempero espilão mineiro. É uma maravilha. Olha, bom dia, Francis. Aqui é a Lourdes do Campinho. Tá participando do sorteio, Lourdes. Abração pra você. Abraço a Terezinha Gandra também na sintonia 10h37. Lembra dessa aí? Deusa de Itamaracá, um ano era 1993, com banda Pinguim. ser feliz. Na verdade eu nem sei quantas vezes tenho que ficar flutuando pelo céu, louco de amor até um castelo de areia na quebrada da maré. Flutuando pelo céu, louco de amor até um castelo de areia na quebrada da maré. Oh yeah, yeah. Digue, oh, oh. Oh yeah, yeah. Digue, oh, oh. Flutuando pelo céu da sua boca, deseja sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso. Se é assim, não tem como.